mudar o endereço onde moro. Será meu gosto se você me visitar pelo caminho onde a Juriti passeia, mais ou menos légua e meia, é ali o meu lugar. O sol penetra entre as folhas da candeia, vai formando na areia mil desenhos pelo chão. E logo adiante, quando ralear o mato, pode tirar o sapato pra passar o ribeirão. Meu endereço não tem rua asfaltada, não tem farol de parada, nem tampouco contramão. É a lua branca, o farol da avenida, clareando a estrada batida que existe no meu sertão. A grama verde é o tapete da chegada, se diferenciado. O gado manso ruminando no curral. O vento agita a copada da palmeira como se fosse bandeira chiada em meu quintal. Não bata forte quando passar a porteira, que a pancada da madeira machuca meu coração. Lembra a batida que alguém deu na despedida, fazendo da minha vida morada da solidão. Meu endereço não tem rua asfaltada, não tem farol de parada, nem tampouco contramão. É a lua branca, o farol da avenida, clareando a estrada batida que existe no meu sertão. Meu endereço não tem rua asfaltada, não tem farol de parada e nem tampouco contramão. É a lua branca, o farol da avenida, clareando a estrada batida que existe no meu ser.